Para o táxi azul 5003, tem uma centena a bordo, com 4 horas e 15 alternando Ribeirão Preto. Azul 5003, autorizado o táxi à direita via Índia, ponto de espera pistola 0, chame torre em 1-1-8-95, ajuste no 095 como voo. Agora com 1015, ponto de espera da 10, chama 118-95. Obrigado, 5003. Bom dia, azul 5003, no ponto de espera da 10. 5003, autorizado decolagem, pistão no 0, vento 080 graus, 179. Livre decolagem, azul 5003. Sem foco, solo Salvador. Informando aqui o centro de rebote, já foi o 09. Solo Centro, bom dia. 5003, decolou 10, correção 11208, controle, bom voo. 08, obrigado. Lima no pátio 3 para a conquista para a gente ler. Confie em posição. O 360 vai a dial de pátio. Ok, vai a dial de pátio, climb to level 360, azul 5003. Passaria 2223, pronto, cópia. Pronto, 23. Autorizado Vitória da Conquista, aerovia conforme o plano, nível 180, perfil de saída na árvore após posição Elefa. Aguarde o transponder, frequência do controle em 120.8. Ok, 180 para a conquista e a rota do plano, árvore Elefa, guarda o transponder 208, é o controle, o 2223. Passarei o 2223, correto, passe pronto para o pushback e acionamento. Passarei. 2223 apenas confirmando condições de prosseguir no perfil da saída da árvore, na restrição superior. Aguarde. Passarelo, compra a restrição da árvore. Confio, tem condições? Afirmo. Sente. Departure Azul 5-0-2-3, could you clear out for 6 and then about maintain 100? Azul 5-0-3, can you repeat it? Okay, we just passed now 100, climb to 360, thank you, Azul 5-0-0. Pleasure. Azul 4, correction, Azul 5003. Contact Recife Center 1251, if I enable 13325. 251 or 13325. Azul 5003. Good day, man. Serra, November Vitor, aguarde cópia. Passarelo 2223, solo Salvador. 2223. Isso, transponder 5100 inicialmente. 5100, ô 23. Romeu Serra, November Vitor, mais para o solo. Confirme, já vou visual na rota? Já vou visual na rota? Autorizado, Serra, November Golf, Índia, nível 300 inicialmente, rota conforme o plano, perfil de saída árvore após direto. Aciona o transponder 5052, frequência do controle em 120.8. Romeu Serra, November Vito, cotejamento correto, chame torre em 118.95 para o acionamento em táxi, ajuste no 015, bom voo. repita a mensagem. Papa Tango, novembro em que, Mike? Confirma o horário da notificação? Gente, confirma o plano visual ou instrumento? Gente, o Rosa Menino operando instrumento, aguarde melhores. Pushback, o TAM 35 no 7, 0. TAM 35 no 7, centro do pushback, reporte pronto para o TAC. Puxa e chama para o TAC. Azul 2704, solo Salvador. Sul 2704, autorizado Recife, nível 350, aerovia conforme o plano, perfil de saída Puca, Jamo, Caju, decola pistão no zero, primeira curva esquerda. Transponder 5102, frequência do controle em 120.8. Azul 2704, repito, transponder 5102. Documento correto, reporte pronto para o pushback e acionamento 2704. Falo Salvador, eu vou 1759, posição 06, informação, Mike. Gol no 759, autorizado Guarulhos, nível 360, aerovia conforme o plano. Decola pistão no zero, perfil de saída da El, Leda, Motiva, curva à direita, após transponder 5075, frequência do controle 120.8. Autorizado 360, Guarulhos, decolando 10 da El, Leda, Motiva, primeira curva à direita, transponder 5075208, controle gol no 759. Gol no 759, protegimento correto, reporte pronto para o pushback e acionamento. Reportará. Dados depois da sessão para o ingresso. Babá Romeu Serra, novembro e Vitor. Romeu Serra, Índia Brava, qual foi o horário da notificação? Tango, Índia Brava, 9h55. A gente aguarda coordenação, ainda não possui a notificação agora. Vitor, autorizado ingresso no 7, aposta aliado e pronto. Agora, se a gente vê o número 2 para o Copitão, de abraço. 3 para o 3 de autonomia, alterna 64 bot. 257 autorizado o táxi e a parte principal Índia, ponto de espera pista no 0, Sami Torre em 1-1-8-3-9-5, ajuste no 0-1-6 agora. Gente, de táxi até o ponto de espera, quando lá, 2-9, obrigado, bom dia, 3, ponto de espera. Capatango, November aqui, Mike, pronto, cópia. Autorizado, Serra November, Mike, Eco, decola pista no 7, curva esquerda, corredor forte, aciona 0156 a 1.000 pés. November aqui, Mike, confirmando pelo B01 ainda? Gente, chame torre em 1182995, ajuste agora no 0 no meio, bom voo. Paulo Salvador, gol 1759, pronto para o pushback acionamento, posição 06. Gol no 759, autorizado, pushback acionamento, chame pronto para o táxi. Chamará o gol 1759. Chama para o táxi, o que mais? Como eu vou pro solo, aguarde cópia, vitória da conquista número 2. Saída Argo após posição elefa. Romeu, Romeu, gol. Acionado para o táxi de 90. Cuidado o táxi, depois de interseção para ingresso. Papá Romeu, CA 9 Vitor, decolou aos 3-2. Chame 1-2-0-8, controle, bom voo. Controle 208, graças, bom dia. Chame 3-5-7, bom dia, torre pronto, pode esperar 1-0. Alinho mantém, pistão no 0. Alinho mantém, chame 3-5-7. Controle Salvador, bom dia, Papá Romeu, Sierra 90 Vitor. Papá Romeu, Serra November Vitor, contato radar, suba via para nível 300, saída Arbor. A desvia para 300, saída Arbor, Serra November Vitor. Apesar de ingresso, você pode chegar pronto na 1-7, não lembro que vai. Tráfego Salvador, bom dia, gol no 649, autorização Porto Seguro, informação Mike. Mulher 649, bom dia, número 3, Copa, falha da EL para Porto Seguro. Da EL para Porto Seguro, com o número 3, igual no 649. Tango de Abravo, pronto. Salvador, Céu Novembro, Vitor Romeu, 500 pés, decola da EMA para o Açúcar de Relação 14, 0137, padrão, transponde, 208, por favor. Eu ouvi? Levamos a bordo o caminhão táxi de colagem 1295 e 1016, mais dois, boa viagem. Papatango, Novembro em que mais tem condições após a decolagem cruzar o campo de imediato? Vento 070 graus, sono 3 nós, decolagem autorizada, pistão 7. Bom, meu Tango Índia Bravo, bom dia, prossiga. E pronto para decolagem, Papa Romeu, Tango Índia Bravo. Solo Salvador, eu vou 1719, pronto para o táxi. 106 Bordo, autonomia 0346, alternativa Galeão. Bate o Índia, ponto 0195 e 16, no ajuste, boa viagem, 759. Bate o Índia, 1995 e 16, grado, 1719. 18, 9, 18. Tente autorizado direto do destino, Serra no Manda Vida. Cada 17, curva direita, água eleva, se leva o piloto lá conquista. 5197, transponder 208, controle. Meu amigo, qual parte do meu amigo? A voz na Aerostar, se não me atraca, tem 1016 no ajuste. Chame a 2895. São 3597, som contrato, à sua esquerda. Um Papa 28 Alfa decolou da pista auxiliar, comprou a Nordeste. Para o litoral nordeste não irá interferir no seu decolagem, 0080 graus, 109, decolagem autorizada, pistão 0. Decolagem 0, 03, 03. Pista 10 da EL, Leda B10, com curva direita na Amberway 50, transpone 5103, contra a Fosa 2L8, pro gol no 649. 649 correto, chefe pronto, posição 07, puxa o vectoramento. Reportar a fronte para o posto de lançamento, gol 1649. Sola de 2804, posição número 1. Corrida de Salvador, muito bom dia, o gol 1755 no ILS X-Ray. Boa noite, 755, continua a aproximação aguardando pista livre, assistindo 0 no meia. Continua a aproximação, aguarda a pista livre, gol 1755. Ao 35, no 7, decolado aos 35, controle transfere 1208. 208, 357. O Novembro Black Mike dá presente, controle 1208. Controle 208, Black Mike. O no 755 visual com campo? Negativo, no 755. Deixa a porta visual com campo. Botará visual agora no 755. Olha só, bom dia, Papatango, Novembro Yankee Mike, corredor forte, me faz. Papatango, Novembro Yankee Mike, mantém esse visual no meu pé, corredor forte. Mais forte, Yankee Mike. Papatango, meu tango de abraço, pronto, decolagem. 0080 graus, 109, já parte fora do solo. 1200 pés, gol 1755. 1755, 5, pouso autorizado, pistão 0, vento 080 graus, 10 nós. Ele pousa a pistão no 0, gol 17, 85. Sete cinco nove, visual com plug da companhia na final da pistão no zero. Visual, após manter? Após o tráfego autorizado alinhar e manter pistão no zero. Após manter, vamos 759. Controle Salvador 357 da TAM. Alfa Romeo Tango Índia Bravo, reporte no seno através da cabeceira 17 para cruzamento do campo. Alfa 357. Bom, meu tango de abraço, tráfego no visual, autorizado a presente cruzamento da final do 1028 sobre o eixo de decolagem da pistão 17. Gol 1755, solo aos 39, solo agora o 211. 211, obrigado já, o 1755. Posso esperar a sua direção, como já era no meio aqui, para que você esteja por 4 cidades, onde está fazendo? Salvador, bom dia, gol no 649, posição 7, pushback sanamento. No 649, quanto tempo do push? Confirme para o gol no 649. Salvador, bom dia, gol no 755, livrou. Gol no 649, aguarde só um minuto para o push. Vai aguardar o gol no 649. 1755, Alfa, reporta a cidade direta. Alfa, reporta a cidade direta, 1755. Pessoal, pode iniciar no 755. Iniciar o pushback também e reportar a portada, gol 649. Ativo, senhora, agora está livre de informações, tanto à esquerda quanto à direita, o que a senhora preferir. 1357, foi solicitado pelo Centro Recife, que voa na proa 300, até cruzar o nível 310. Após cruzar o nível 310, está autorizado a proa de Malva. Mike Alfa Lima, Bravo Alfa. 300 da presente, a proa, após 310, boa Malva. Da 35... 3507. Mati. 2704 ali, mantém pista na zero. Ali, mantém pista na zero, 2704. Bono 759, decolado aos 40, módulo de transfer no 208. 208, gol no 759. Papa Romeu, tamo de abraço, da presente, controle no 208. 208, Papa Romeu, tamo de abraço. Não, reporte, falou da barra. Camarada, falou da barra, bravo. Oi, bom dia, gol 759, decolando a sua escuta. Gol no 759, comando radar, soa para nível 360, via saída, Israel. 360, via saída, Israel, gol no 759. 3597, chame Recife 1288, ao termo 260. 3597, obrigado, bom. Quem chamou a torre? Poxa, minha linha 211, canal 24, negativo contato 219. A frequência no momento era o 211. 9 para o táxi, controle em 3 horas e 8. Alternar Aracaju para o AB 65. 3 e 8, Aracaju. Confirmando 65? Afirmativo, 65. Tate 1 no Índia, no Ponte Espera, 295, 16 na Juiz, boa viagem, no 649. Aí, oficial Tate 64, Índia, no Ponte Espera, 32, 95, gol 1 no 649. Puxa, acionamento 2223. 2223, Tate 3, autorizado, chama Tate. Autorizado, chama aí. 755, após o colega da companhia, ingressa direto até o portão 10. Pode entrar na companhia, agora, certo? É 2704, bom dia, contato radar, suba para nível 350, via saída PUCA. Sobe via para 350, saída PUCA, azul 2704. Tem uma DL aqui para as 10 horas. É válido até ao 56. O... corrigindo, o Rio... ontem fiquei 3230 da Santa. Portão 2, aguarde porta, repare a pouco. Dois, Salvador, bom dia, gol no 649, no ponto de espera da 1-0, pronto. Gol no 649, autorizado ingresso. E decolagem pistola 0, vento 070 graus, 079. A ingressar inicial decolagem zona 0, golo 649. É, conta na remota, senhor. 04 Lima, azul 4039. 74 Lima no 43, número 2. Para o táxi 2223, passarei do 43 a bordo. 43 a bordo, táxi autorizado, parte 3 no Índia, Monte Espera 1895, ajuste no 0, 16, Rua Viai. 3 no Índia, 1895, no 0, 16, obrigado, bom trabalho. Voo na 759, chame Recife, frequência 1251, alterna 133.25. 251-3325, bom dia. Voo 9924, bom dia. Desce para o 50. 9924, essa identificação, via chegada Mário, da Flor de Mário, para completar a chegada. Esse foi o nível 050, bom dia. 050, Flor de Mário. Uno 649, decolado aos 47, controle transfere 1208. 208, para 649. A mensagem confirma. Arrumei o tango de abraço, controle? Passaredo 2223, autorizado, ingresso, decolagem, pistão no zero, vento 070 graus, 06 nós. Ali, decola 2223. Agi, contato radar, sua para nível 360 via saída da Tael. Sobe 360 via Tael. 3-0, correto, posição 02, chame pronto, pushback para a chamará. Azul 4039, pronto. Está na sua escuta para Cuba. Cópia o Azul 4039. Campinas 340 autorizado. E a pedula 10 até pro Baga, após a pedula 16, sai conforme. Decola da 10, curva direita, no perfil da Gael, Lê da Monte. 5130, transponder, 1208, controle. 04. Onde por o Azul 4039? 5130. O Azul 4039 autorizado 340 para Campinas. Pela Upper Zulu 10 Pubag, após Upper Zulu 16, após conforme rota do plano de voo, decola da 10 com curva direita, efetua a saída da Elle da Motiva. 130 é o transponder, 208 controle. 4039 correto, chame pronto, pushback acionamento. Chamará o pushback acionamento, Azul 4130. Afirmativo, Terra Nova e Mike Eco. Controle 9924. 9924, prossiga. Após Mari, Mari voadora. Mantenha a Mari após Mari e SAP. O Gol 9924 tem um tráfego em decolagem na saída da África, conflita com a chegada da Mari. Tá, essa cliente, SAP tem uma formação. Vai ter que fazer esse dia então, após Mari, ou agora, proa 045. Confirmo, 0-4-5. 0-4-5, informe ao termo de desvio, gol 9-4-4. Bem, vai informar. Salvador, bom dia, 2223, passaredo. 2223, contato radar, sua para a zona 80, via saída árvore. 180, árvore. 2223, copiou via saída árvore. Afirmo, via saída árvore, 2223. Vamos já bravo, prossiga. Tensões em regressar para Enrimar, Papa Romeu Tango, já bravo. Reporte farol de Itapuã. Mike Fox, prossiga. Prossiga, autorização de reboque aqui do pátio 3 até a ponte número 5, pátio principal. 02223, informe tráfego, posição 10 horas, 26 milhas, rumo nordeste, Boeing 737-800, cruzando 085 para o nível 050. 2223. Do 9924, informe tráfego, posição de 1 hora 24 milhas, rumo oeste, Alfa Tango 72, cruzando nível 060, para o nível de voo 180. Clientes estão cruzando 080 na próxima. Privado, até a saída do passeio, reporte para ingressar no principal. Reportarei para ingressar no principal, ok. Ativo, mantenha a chegada, gol 2199. Gol 9924, desço para 2000 pés, ajuste 1060. 2016, Prod Duna. Duna, ILS autorizado, informe estabilizado. Informe estabilizado, pessoal. Gol no 649, chame Recife 251, alterne 133, decimal 25. Recife 251, 133-25, gol no 649. Prossiga. A momento do corte azul, se autorizado pelo direto do Mestre. Então, já bravo, chame a torre 118, decimal 95. 118, já. Só tem ninguém chamou a torre? Papai Romeu, então, muito abraço, confirme posição. Gente, está autorizado o cruzamento da final direto a Rimar, reporte em solo controlado. Papa Romeu, estamos a Bravo, agilizando o cruzamento do campo e como estamos um traço aproximando para Duno, para final da pistola zero. Alfa Charlie Mike, bom dia. Confirme só o pátio do POB e a pista de decolagem. Gente, o Papa Romeu está de Bravo direto em Rimar, reporte de solo controlado. Manatí, mil pés. Estilo mil pés, vem com a 17, curva direita, corredor axé. 01 no... Pico 7, transponda, 208, confere. Só o PV novamente. Gol 9924, para informação, tem um helicóptero na posição de 12 horas, 4 milhas, mantendo 400 pés, não interfere nessa aproximação. Sim, está estabilizado no LS. Gol 9924, complexo minha torre, 118, decimal 95. 895, bom dia. Bom dia. Então, 3304, você tem identificação via chegada Bonfi, desça para 4000 pés, PNH 190, 16. Pouso autorizado, pistona 0, vento 060 graus, 04 nós, ajuste 0, 16. 06, livre pouso na 10, obrigado, 9974. Alfa Charlie Mike, pronto, cópia. Já novembro, Golf Índia autorizado 80, decola da 17, curva direita, na água elétrica, se afasta da 275 até 300 milhas, onde modifica, segue visual, é o destino. 5132 e transponder, 1208, controle. Claro, utilizado até Serra Novembro, Golf Índia, o nível inicial 180, decola da pista 107, primeira curva direita no perfil da árvore, elefa. Se afasta a 275 até 200 milhas, onde modifica, segue visual até o destino no 45. O transponder é o 5132 e o controle 208. A bordo, aciona, para o saco, chega a torre em 1895, com ajuste 1016. A aeronave está dando rebote, confirme sua posição no bate 1. Posição, ponte número 5. Até o 5 está autorizado. Ok, obrigado. Solo azul 4039, se tiver cancelamento 04 litros. Livre, chama ataque. Confirme com azul 4039. Autorizado, chama táxi. Reportaram para o táxi da Zupa 039. Gente, o Papa Romeu está muito bravo, considere só lá o 05, livre corte. O 2199, desça para 2000, país Senegal, na 096, autorizado o final do procedimento ILSXR, pista 90, informe estabilizado. Desça para 2000, está estabilizado, 2099. Dan 3230, solicitou táxi com POV 169, Fortaleza, 3 horas 7.